que já estou sozinho e levo a vida que pedi a Deus. Por mais que eu encontre carinhos, não são como os teus. Agora que vivo tão livre e posso fazer o que bem entender. Toma! Eu compreendi que não posso viver sem você. Toca da semana pra recordar desse jeito. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Me rouba logo. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as águas passadas nos levem ao fim. Hoje estou só sem carinho, tentando de novo encontrar o caminho que traga de volta você e o prazer de viver. Agora que nada me resta, só tenho esperança de vê-la voltar. E todos meus erros passados você perdoar. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça, não deixe que as minhas guerreiras da saudade nos levem ao fim. Estão com a gente aqui na Toca da Semana, guerreiro. Volte, lhe peço, não deixe que a vida te leve pra longe de mim. Volte, esqueça. Direto do não túnel deixe que do as tempo. Águas passadas nos levem ao fim. Maestro da saudade, da saudade. Toca da Jandana. Pra recordar. Você andou para trás, se abaixou até o chão. Alô, Marquinho! Agora desceu demais ao pedir o meu perdão. Tocando. Perdão é como as flores, não se dá a qualquer um. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Olha o cesteiro, hein? Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Você não usa cabresto, vá dormir onde quiser. Eu não penso. E você, dançando. Todos os sucessos de todos os tempos, o tempo todo. Você andou para trás, se abaixou até o chão. Régua do som. Agora desceu demais, ao pedir o meu perdão. Perdão é como as flores, Simone. Não se dá a qualquer um. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Olha, a gente, estamos vendendo você os abadás aí da Toca da Santana, da Folia 2020. Galera que gosta de sair, o carnaval na Toca da Santana, vão vendendo os abadás aí, tá, gente? Minha cama, quem nasceu pra caranguejo. Valor a R$30, R$30, você ganha o abadá e um balde da cerveja aqui na Toca da Santana. Você que tá precisando de uma secretária, né, meu irmão? Precisa-se de uma secretária. Grande amiga Isabela e o Júnior. De boa aparência. Amigadinho via Zap Zap. E tamo que junto, possa hein? Ser. Família Sobreste da Porra e do Ar. Que seja boazinha e educada. Que saiba resolver os problemas do patrão. E ela paga bem, paga-se bem, ordenado dobrado, pra que ela entenda a vida de um homem casado. Paga-se bem, ordenado dobrado, pra que ela entenda a vida de um homem casado. E o Marquinhos, hein? Se a mulher telefonar, patrão não está, se vier me procurar, patrão não está, saio pra reunião, patrão não está, não sei quando vai voltar, o patrão não está, patrão não tá ocupado, né? Se a mulher telefonar, patrão não está, se vier me procurar, posso te ligar agora ou a sua mulher tá aí do teu lado? Patrão, não sei quando vai voltar, o patrão não está, o patrão não está. Precisa-se de uma secretária. Tá ocupado, mulher. De boa aparência e que faça serão. Égua, bota no avião, pior. Boazinha e educada, que saiba resolver os mas quando tu chegar, né, patrão? Pega o beco! Paga-se bem, ordenado dobrado, pra que ela entenda a vida de um homem casado. Paga-se bem, ordenado dobrado, pra que ela entenda a vida de um homem casado. Me rouba logo. Se a mulher telefonar, patrão não está, se vier me procurar, patrão não está, saiu pra reunião, patrão não está, não sei quando vai voltar, o patrão não está, o patrão não está, se a mulher telefonar. O maestro, o maestro, o maestro da saudade, DJ Rebel. Agora que não te vejo ao meu lado, a segredar apaixonadas juntas. Amigo Bichara e a sua esposa com a gente, Bichara. Ouço as vezes do nosso amor de outrora. Sal do leão. A recordar nossas íntimas loucuras. Maestro Rebelde. Faz tanto tempo, nem me... Se tu rouba também, meu irmão. A vida é longa e o pensamento é vário. Tu me mostravas, filho, no idílio santo, a pequenina cruz do teu rosário. E sempre que eu a via, recordava o nosso amor, a fantasia louca. Todas as vezes que a pequena cruz beijava, eu beijava febril. Gol, gol, gol. Gol de quem? Gol de quem? Mas o tempo passou, triste eu segui. É, rapaz, gol de quem, meu irmão? Da minha vida, um itinerário. e nunca mais, nunca mais eu vi. A pequenina cruz do teu rosário. Amigo Silas da Terra Vivo chegando com a gente, hein? Alô, Silas! Triste eu segui. Liga a vontade, parceiro! Da minha vida. Você tá bem? Um longo itinerário. E nunca mais, nunca mais eu. Liga a vontade, Silas! A pequenina DJ Rebelde, o maestro da saudade. E nunca mais. O maestro da saudade, da saudade. Alô, Grilo! Toma saudade! Não sei se tenho direito, mas vou dizer e você vai ouvir. Aconteceu tanta coisa e o nosso amor de repente mudou. Acreditei que era pura, te amei com ternura e você me enganou. Sei que pra mim foi um sonho, mas não me envergonho e digo porquê. Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que a seu lado eu não vou ser. Já não me importa o que você fez. Já deixei tudo de lado e o nosso passado eu matei de uma vez. As vias do Guamá. Tudo na vida se passa e eu nem de graça. Não, nem de graça. Quero você. Procure o seu caminho que eu sigo sozinho e digo. As vias guerreiras da saudade com a gente, beijo. Você. Bora, guerreira! Foi na minha vida o que eu sempre quis. Ai. Mas sei que a seu lado eu não vou. As guerreiras feliz. Da segunda-feira. Quando elas estão de folga, é muita cerveja na mesa. Santana. Você foi na minha vida o que eu sempre quis, mas sei que a seu lado eu não vou ser feliz. Você... Se me deixar, eu sei que vou chorar, pois não vou suportar a saudade a me torturar. Eu prefiro morrer pra não ver isto acontecer. Só em pensar, só em pensar que vais me deixar. Já pensou? Meu coração já começa a chorar, mas eu tenho certeza que nosso amor nunca vai terminar, pois a separação para nós dois nunca vai existir. E para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. E para sempre, querida, o caminho da vida iremos seguir. Ainda hoje tem o Redrô lá na Flamengina Prime. E depois da apresentação do Redrô da Flamengina, vamos pra Terra Firme, lá no terraço.

esquecido assim. Eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Maestro Rebelde, mais pólvora. Saudade da toca. Só porque sou teu amante, tenho que ocultar-me pelo teu temor. O teu tempo é dividido em ficar comigo e com outro amor. Sei que não vou suportar, pois descobri que te quero. Esquecer eu sei que é preciso, amor, é por isso que te digo adeus. Bora, Tio Regis, bora, Silas. Sei que não. Nossa família rebelde com a gente. Sempre no apoio. Do meu coração. Toca da Santana. Porque foi entre teus braços que deixei minha alma e minha ilusão. Sinto que chegou a hora, vou partir agora sem olhar pra trás. Vou levar por toda a vida a história perdida num triste final. Vou levar por toda a vida a história perdida num triste final. Esquecer eu sei que é preciso, amor, é por isso que te digo adeus. Mas pólvora. Sei que não será tão fácil poder afastar-te do meu coração. Rebelde. Porque foi entre teus braços que deixei minha alma e minha ilusão. Sinto que chegou a hora, vou partir agora sem olhar pra trás. A história perdida num triste final. Vou levar por toda a vida a história perdida. Toca da Santana! Final. Bora, Vitinho! Alô, Bertinho! Hoje é o aniversário da separação. Toma, meu irmão. Hoje completa um ano que você disse adeus. Eu que pensei não viver sem os carinhos seus. Hoje vivo sorrindo, não vivo mentindo como você fez. Não me interessa saber se você ainda pensa em mim. Não me interessa. Rebelde. Em cada espaço de passo eu sinto nascer uma distância maior desse amor que foi ser. A vida tem sempre pra gente uma nova lição. A lição aprendi e então decidi desse amor esquecer. Não me interessa saber se Maestro da Saudade. Maestro da Saudade. Pensarei se desta vez vou ficar com você. Toma, meu irmão. Outra vez eu perdoei, outra vez eu chorei. Toca da Santana, vamos juntos. Pensarei se desta vez vale a pena ficar. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou chorar. Eu já pensei, não vou ficar. Amar, eu já pensei, não vou ficar, não, não quero mais amar. Égua do Sombolã, o maestro da saudade, da saudade. Se desta vez vale a pena ficar. Nunca mais eu vou sofrer, nunca mais vou chorar. Eu já pensei, não vou ficar. Neguinho, na Vila 25. Tô esperando o meu açaí, meu irmão, do Égua do Açaí. Eu já pensei, Simone. Não vou ficar. Alô, Marco. Toca da Santana, só as pedras, meu irmão. Vai pra cima, rebelde. Como diz o meu rei, são muitas emoções. Esqueça se ele não te ama. É, como esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Não chora, Silva. Ele não pensa em querer te. Grande amigo Ademar do Rancho. Te faz sofrer e até chorar. Bora, Ademar! Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense. Não chore mais, meu. Esqueça. ele não pensa em querer te. Te faz sofrer e até chorar. DJ Rebelde, esse camarada tem o apoio federal. Vem pra mim, vem, não sofra. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Só as pedras! Se você quer partir pra viver, vou viver sem amor. Não tenho culpa. Eu não lhe prometi um mar de rosas. Para a Égina, para a Rosa, o quanto eu sou sincero, assim é sincero. Se eu falasse talvez ao menos uma vez, que o mundo inteiro a seus pés, contente eu voltaria. Bora, Vizinho! Isso eu não podia. Bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. O maestro da saudade, uma saudade. Que não lhe prometi um mar de rosas. Se eu fizesse uma canção de todo o coração e nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver, você talvez até nem fosse entender. Só Suzana! É melhor você pensar no passo que vai dar, pois há sempre alguém querendo ver um grande amor como o nosso no fim. Para minhas guerreiras! De rosa, mas ainda não és flor. Espero então desabrochar o teu amor. Não deixes cair teu coração, que eu tenho medo. Vai quebrar, pois ele ainda é de brinquedo. Agora eu tenho um coração. Aqui só é pedra, meu filho, só é malha. Apesar da rosa ainda ser frágil botão, e de brinquedo um coração. És botão de rosa, mas ainda não és flor. Espero então desabrochar o teu amor. Apesar da rosa ainda ser frágil botão, e de brinquedo um coração. Toma, meu irmão, é Toca da Santana. As guerreiras da segunda-feira, quando elas estão de folga, é muita cerveja na mesa. É desse jeito. Tem um rostinho tão meio, um sorriso tão lindo e um doce olhar. A gente olhando pra ela é muito difícil não se apaixonar. Mas ela vive tão triste por um desencanto que lhe fez chorar. E hoje não quer que ninguém entre em sua vida, não quer mais amar. Que tristeza me dá, uma flor sem amor é um sol que não quer mais brilhar. Mas eu vou conseguir que ela volte a sentir novamente vontade de amar. Seu corpo é tão bonito, bonito também é o seu jeito de andar. Quando ela passa ao meu lado, eu sinto vontade de lhe acompanhar. Mas seu pensamento está longe, está tão distante em outro lugar. Tudo por um desencanto que teve na vida, não quer mais amar. Que tristeza me dá, uma flor sem amor é um sol que não quer mais brilhar. Mas eu vou conseguir que ela volte a sentir novamente vontade de amar. DJ Rebelde, quando ele toca é mais saudade. Que tristeza me dá, Rebelde. Esse sim é o maestro da saudade. Que não quer mais brilhar. O maestro da saudade. É assim! Fim de primavera é quase verão. Bora de Naja! E que acontece? Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. No sol avermelhado, seus cabelos posso ver. No vento, sua voz em meu ouvido posso ouvir. Nas nuvens, seu sorriso lá no céu. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo, é muito amor no coração. Bora, Ginásia! Você, a dona Elida, tá com a gente. Fica à vontade, meu mesmo parceiro, Louro da Cremação. Já tá no segundo da toga, fica à vontade, Louro. Fim de primavera, é quase verão. Fim de primavera, é quase verão. Vai pra cima, rebelde! Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Obrigado, Delma, amanhã as mensagens da família Rebelde. Chegou do trabalho, agora estourada, cansada. Vai descansar, mulher, vai descansar. É muito amor no coração. Vamos lá, Rebelde. Bom O Maestro da Saudade. É assim. Eu não devia ter tirado você de lá. Eu não devia ter trazido você comigo. Sinceramente, agora estou arrependido. Arrependido agora? Eu não devia ter tirado você de lá. Eu não devia ter trazido você comigo. Sinceramente, agora estou arrependido. Agora não tem devolução, mano. Foi sem querer que apareci por lá. Não pensava mesmo em voltar. Fomos lá de brincadeira. Égua. Mas meus amigos riram de você. Eu tive pena e quis lhe proteger. E me tornei o seu abrigo. E por outras vezes fui voltando então. Cada vez mais sentindo que o meu coração já não podia ficar longe de você. E numa noite sem lua iluminei minha rua, trazendo você. E numa noite sem lua iluminei minha rua, trazendo você. Mas eu não sabia que suas horas de amor não passavam de um dia. Vi desabar num segundo aquele meu mundo, talvez encantado, que eu ia lhe dar. Eu não devia ter tirado você de lá. Eu não devia ter trazido você comigo. Sinceramente, arrependido. Eu não devia ter tirado você de lá. Eu não devia ter. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Agora é Príncipe Retrô. DJ Rebelde. Muitas vezes, Pedro, você fala. É Pedrão. Sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo. Pedro, pode crer, meu. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. É Pedrão. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Tente me ensinar das tuas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Se não puder, calhe essa é mais uma do maestro. Quando os dois pensavam sobre o mundo, hoje eu te chamo de careta. E você me chama vagabundo. Onde começou? Bora! Darling, darling, darling, darling, não há mais ninguém que eu possa amar. Darling, darling, darling, darling, a seu lado eu quero sempre estar. Da saudade. Hey girl, que vou fazer? Alô, Simone! Não sei viver longe de você. Sem seu amor, eu não sou ninguém. Você se foi. Porque senão vai se arrepender. Um outro amor eu vou encontrar. Para esquecer que um dia te amei. E por amar, quanto eu chorei. Noite na Toca da Sertana e o Rebelde tocando. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Humano sem dinheiro. Amava a princesa. Humano sem dinheiro. Linda da terra. Tinha certeza. E aí, mano? Nada era pra ela. O Silas com dinheiro é perigo. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Paga da Santana! Se eu fosse carpinteiro, E você princesa, e o rebelde, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. É, minhas guerreiras! Diga, meu benzinho, se você me amaria. Direto do túnel do tempo. Carinho, comigo casaria. Aqui, seu coração bate mais forte. E com todo carinho, o Regi casaria. Hoje eu tive um sonho com Beethoven, que me ensinou um truque novo pra fazer essa canção. Toca da Santana! Beethoven também era cabeludo, desligado e ainda surdo, mas foi um grande campeão. E disse: Reginaldo, vá cantando, sua brasa vá mandando, deixe quem quiser falar. Eu aqui de cima vou torcendo, e uma figa vou fazendo, junto com Rendel e o amigo Bar. Cante, que quem for jovem vai gostar. Vai gostar, viu? Cante e deixe quem quiser falar. Depois da apresentação do príncipe lá na Florentina, tem o rebelde lá no terraço do rei Arthur da DF. Cante e deixe quem quiser falar. Ah, agora sim! Hoje eu tive um sonho com Beethoven, que me ensinou um truque novo pra fazer essa canção. Beethoven também era cabeludo, desligado e ainda surdo, mas foi um grande campeão. E disse: Reginaldo, vá cantando, sua brasa vá mandando, e deixe quem quiser falar. Que eu aqui de cima vou torcendo, e uma figa vou fazendo, junto com Rendel e o amigo Bar. Cante, que quem for jovem vai gostar. Cante e deixe quem quiser falar. Cante, que quem for jovem. A contemplar lá no alto infinito a tua face iluminar, que é de todo rosto mais bonito. Enquanto eu canto uma canção, tu vais andando e se escondes. Quando eu termino de cantar, não sei onde estás, que não respondes. Lua, por que te esconde ao meu cantar? Por que não vens me escutar? Pra me dar mais inspiração. Lua, escuta a voz de um trovador que tem no peito um ar de amor em forma de eternas canções. DJ Rebelde, o maestro da saudade, fazendo a sua recordação se tornar em realidade. Chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Lua, por que te esconde o meu cantar? Por que não vens me escutar? Pra me dar mais inspiração. Lua, escuta a voz de um trovador. Que maestro tem no peito da saudade, mar de saudade. Em forma de eternas canções. E mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim. Quem nunca contou uma mentira, hein? De mentirinha o destino me aponta, serás para mim. Já tá mentindo, amor. Essas mentirinhas são como as continhas de um rosário lindo. No cobô rezando e por ti esperando. Mentira! De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. Para de contar mentira! De mentirinha eu escondo a emoção pra viver sem chorar. Tá mentiroso, hein? Essas mentirinhas, todas mas são minhas, formam meu castelo, deslumbrante belo, onde eu fico esperando. Só por ti esperando. Eu afasto a solidão que a tua ausência deixa. De mentirinha alegro o meu coração. Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Que de mentirinha não se queixa. Vamos nessa, galera! Oi! Essas mentirinhas, tolas, mas são minhas. Formam meu castelo, deslumbrante, belo, onde eu fico. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Mil vezes nunca mais te ver, que eu não podia mesmo ser nem teu amor, nem teu amigo. Paga das andanas, é só pedrada, moleque. Mas esta dor que só me faz sofrer me obrigou a te escrever. Ei, dona Dodó, contando enfim o meu castigo. A gente jura, né, meu? Jurei que não iria te pedir que retornasses outra vez. Lá vem ela! Meu coração, a ladrona. Mas eu não juro nunca mais. Sem teu amor não tenho paz. Estou morrendo. Cuidado, elas chegaram. As ladronas da saudade. Essas mulheres são muito perigosas. É ou não é, Rebelde? Nem te falo, senão vou te espantar, né? Eu não vou mais brigar com. E eu juro. Eu juro. Eu juro. Bora, Keila! As minhas ladronas da saudade. É mais uma equipe fechada do Rebelde. Jurei que não iria te perder, que retornar.

quero.